força pra chegar até o fim de pé. Vai ser, já vai libertar a sua mente, é só querer. A chave pra vitória é renunciar e aprender. Força pra chegar até o fim de pé. Vai ser, já vai libertar a sua mente, é só querer. A chave pra vitória é renunciar e aprender. Resgate seus princípios e viva livre. O capitalismo se manifesta de forma desonesta. Tira sua pepe e coloca na boca da fera. Os bens materiais são ideais, não mais os quais. Lutamos a vida inteira mantendo o princípio justo. A nossa sobrevivência só tem razão com um pouco de luxo. Percebo que vários que cresceram aqui agora só pensam em se divertir. Vazio, rap da hora, sim, agora eu não tô nem aí. A cada minuto uma letra, sem tema, sem compromisso, nem lembra. Tá fora do esquema, por um pouco de fama e glória se vende. Sem problema, o rap raiz ainda existe, sim. Puro e autêntico caminha por aí, mantendo o equilíbrio necessário pra viver. Enquanto a injustiça existe, não vai morrer. Não vai morrer. Força pra chegar até o fim de pé, vai ser. Já vai libertar a sua mente, é só querer. A chave pra vitória é renunciar e aprender. Força pra chegar até o fim de pé, vai ser. Já vai libertar a sua mente, é só querer. A chave pra vitória é renunciar e aprender. Resgate seus princípios e viva livre. Tem que ter força pra chegar sem pisar. Manter a mente no lugar. Passando por dificuldade, o equilíbrio se rompe se não acalmar. Hospício superlotado, tira da linha. Pai de família que tenta o resgate da filha. Que tá na pedrita, o dinheiro nem vira. Nem troca o corpo por uma dolinha. Fuma piraca, e volta pra coleirinha do cão. Vive no chão, a nossa situação já tá inflamada, irmão. O prazer tá falando mais alto que a voz do coração. Tem que ter força pra chegar e conquistar algo na vida. Porrada a gente toma, mas mantém o pé na trilha. Só tem que buscar o melhor pro ser. Quem tá vegetando no vale da morte pode não sobreviver. A luz que liberta deve estar tão perto e não perceber. Levanta a cabeça, veja a realidade, tu vai vencer. Força pra chegar até o fim de pé, vai ser. Já vai libertar a sua mente, é só querer. A chave pra vitória é renunciar e aprender. Força pra chegar até o fim de pé, vai ser. Já vai libertar a sua mente, é só querer. A chave pra vitória é renunciar e aprender. Resgate seus princípios e viva livre. Situação econômica define qual setor faz parte. A miséria que brota no bairro distante mostra a nossa face. Chegamos à sociedade moderna de forma agressiva. Eles querem da sua pobreza pra pacificar as chacinas. Quantos delitos foi morto por policial sem formação? Quantos delitos apodrece até hoje na prisão? Força pra chegar é o que eu peço pros irmãos, que mesmo na dificuldade mantenha os pés no chão.